Este livro é dedicado a 7 pessoas: a Neil, a Jessica, a David, a Kenzie, a Dee, a Anne e a você, que acompanhou Harry até o fim. Há desgraça inerente à raça, o grito torturante da morte e o golpe que atinge a veia, o sangramento inestancável, a dor, a maldição insuportável. Mas há uma cura dentro, e não fora de casa, não vinda de outros, mas deles próprios, por sua disputa sangrenta. Apelamos a vós, deuses da sombria terra. Ouvi, bem-aventurados poderes soterrâneos. Atendei o nosso apelo, socorrei-nos. Favorecei os filhos, dai-lhes a vitória. Ésquilo, as coéforas. A morte é apenas uma travessia do mundo, tal como os amigos que atravessam o mar e permanecem vivos uns nos outros, porque sentem necessidade de estar presentes para amar e viver o que é onipresente. Nesse espelho divino, veem-se face a face, e sua conversa é livre e pura. Este é o consolo dos amigos e, embora se diga que morrem, sua amizade e convívio estão, no melhor sentido, sempre presentes, porque são imortais. William Penn, More Fruits of Solitude.